Desceu do monte, a multidão a segui-lo. Um leproso veio em adoração sincera. Senhor, se quiseres, eu posso ser limpo. E ao tocar sua mão, a cura já chegará. Oh Jesus, tu és meu Salvador. Com apenas uma palavra, traz cura e amor. Em minha fraqueza, encontro a tua luz. A tempestade cessa, em ti eu tenho. Centurião, com fé tão profunda, Senhor, não sou digno, mas creio em ti. De só uma palavra e meu servo será, e na mesma hora a cura se fará. Oh Jesus, Worship, acústico, guitarra, piano, sem medidas do Taylor.